não quer dizer que eu vá voltar. Me superar não quer dizer que eu me esqueci. Não confunda minha educação achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater na rua e for algum lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor e você só restou a amizade. Sem muita intimidade, é só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo, comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Sem abraço e nem beijo, comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Tem que respeitar a firma aqui, esse é barão, papai. Aumenta o som no paredão. Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Me superar não quer dizer que eu me esqueci. Não confunda minha educação achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater na rua e for algum lugar dessa cidade,